Calma, calma, calma, vamos voltar aqui. Aê! Voltamos, voltamos, voltamos, voltamos. Ai, eu tava numa escuridão. O que é isso? Onde que estávamos? E aí, João, aí, João. Mas é que eu tinha encomendado o carro de uma cruz de amor com o Zop de motorista, pô. Ele tá. Cacete, eles vão ver agora se o pessoal volta aqui, né? Tem gente que é burra, né? Tem um Não, pior botão que eu bem vou sair grande da com um live. acrílico em cima, encerrar a live, né? Eu aperto soltar a música ou encerrar É, a live? essa music Ah! ou oh, Ah! E agora? isso que não Sempre dá foi ter... sorte quando deu certo. Sempre foi sorte. Foi temático, assim. Gênio, gênio. Ai, ai, mas voltamos, voltamos aí. Acontece erros, erros técnicos, erros, falta de técnica é um erro técnico, não é? É. Então... Aí, ó, o Gustavo caralho falou: foi só o Ganso colocar camisa que começou a fazer cagada. Ele tampou a teta e daí fez merda. Que se lembra que a teta tá tendo que comanda lá. É tipo um sensor de O Ganso usou a estacionamento, marionete da teta dele. Ah, agora deixa eu pegar o link pra postar aqui. Não, tinha doação do Vitor. Ó, Vitor, vai ter que doar de novo, porra. Olha que técnica, olha que. Ah, somos gênios. Que orgulho da gente. Olha que empreendedores, porra. O Guerd falou: o resto do programa é pro ouvinte pagar. É VIP. Muito filha da puta, né? Ai, deixa eu colocar aqui no, nas redes sociais que a gente mudou o link, né? O resto do programa é exclusivo no Spotify. Ainda bem que a gente não gravou até 3 horas da tarde e descobri que tava off. O bom é que não acontece mais isso, Ó, a Aline né? postou lá nos grupos. A Aline é Essa nossa chefa, chefa dos grupos. chefa dos grupos aí, sabe tudo. Boa, Aline, vou pôr no outro grupo, que é incompetente, mandou num grupo só, né? Ah, não, mandou nos dois. Primeiro elogia, né? Mas é que é boa. Liga primeiro e confere depois. Eu acho que a crítica construtiva sempre cai bem. É, É exato, isso. E é muito do tom que você fala também, né? Você falar assim, ah, é diferente você falar assim, ó, parabéns aí, tá, ô, burra do caralho que colocou. cara. Deixa eu excluir esse aqui do. Isso aqui só. Nossa, tem que excluir 30 mil vezes o negócio, porra. Ah, não, aqui esse é o que tá funcionando. Esse eu não vou excluir. Vamos Eu lá, vamos lá. tô vendo cair a nossa live de novo. Cair, Ele vai, mamãe cair. mandou do botão agora de novo. É, quando você tem que fechar a janela muitas vezes, normalmente é um negócio chamado Trojan. Você tem que dar uma olhada. É, o Trojão tá mexendo no meu computador mesmo ultimamente. Não, É um confundiu o haitiano que Trozorba. tem aqui na rua, ele pede para acessar o LinkedIn dele aqui. Deixa 30 abas abertas, Ele pede o acesso só para ficar abrindo aba, né? Oh, deixa eu entrar aí no remoto. Ai, abro um monte. Eu sou trouxão, pô. Ah, então agora vai, aí perdemos 70 milhões de ouvintes numa dessa, mas porra. Mas também quem perdeu o que tem que perder, Exato. O cara. cara não tava preparado aí, o cara não Ah, tá é isso, preparado cara, pô. para um erro, aí ele não tá preparado para nada. Não, Então vai, agora mas solta. isso. Isso é porque o pessoal do Biologia in situ não entrou ainda. Quando o pessoal da gente entrar, vocês vão ver só que vai bombar. Mas tudo maconheiro deve estar dormindo agora. Olha só. Thiago Moretti mandou a doação falando: feliz aniversário por lá, e está em sexto lugar do Parabéns, Laim. Parabéns, parabéns. Pagando, a gente dá parabéns pro Laim, né? Aí, ó. Deu esse erro. A Lili falou: só queria saber porque o Zop tá no estilo Sidney Magal. É que o Zop tá trabalhando de detetive particular agora. Assim ninguém me vê, né? Vitória Miranda chegou aí. Bom dia, rapaz. Bom dia. E aí? Bom dia. Tudo bem, então aquele corte inicial foi só para dar os parabéns para a Dani, né? Foi você exclusivo. Pessoa nem voltou. Deixa lá, vai tá postado, deixa postado os dois. Muito bem, então agora vai. É música ou encerramento? Agora fiquei na dúvida. Vou no de música. Ai, não, acertou. Agora é oficial. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, e está passando ao vivo no YouTube, está passando ao vivo no Twitter e também no nosso grupo do Facebook, ouvintes lameruxos, e aqui, nesta manhã, na nossa mesa virtual, temos ele que gosta de uma rola na cara, Wesley Só. Rola, entenda como eu sou um adestrador de pombas, eu gosto como eles obedecem, pomba na cara, bate a cabeça às vezes em mim aqui, pá, entendeu? Então eu acho que eu confundi aqui, né? Não, rola na cara, é rola, rolou na cara, então você gosta. Assim, uma de raça. Ignorantes, né? Leigos no assunto. Porque você falou que gostava de uma rola interracial lá. É porque elas são misturadas, não é uma raça específica. É isso. Muito bem, seja bem-vindo aí. E ele que é mais bonito quando está de uniforme de colegial japonesa, Gabriel Asmar. É verdade, eu tô explorando essa vertente aí, porque... E parabéns, hein, Vitor? fica bom, eu gostei. Gostei. E fica mais bonita que as próprias japonesas aí. Parabéns, Gabriel Asmar. Obrigado. E temos ele aqui, sabe tudo de mitose, meiose, fenótipo, genótipo e esse tipo de coisa. Ricardo Gomes, do podcast Biologia in Situ. Olá, bio-ouvinte. Não, quer dizer, não deve ter nenhum bio-ouvinte aqui ainda, mas olá, gente, tudo bem? Todos são bio-ouvintes. Todos ouvem biologicamente. Exato. A gente não aceita aqueles ouvintes que usam aquele aparelho aqui, não. Que não são bio-ouvintes. Não aceita Sonic 2000 aqui. Tolerante da Sonic 2000. Exato. Eu vou concordar como se eu soubesse que tinha falado. Mas... O Zop não é muito bom bi-ouvinte, pelo jeito. O Ricardo Gomes, aí você que é um dos donos, um dos comandantes, um dos tchan-tchan-tchans do podcast biológico. Um dos homoplatas do cacique. Biologia em Cito, do podcast Biologia em Cito. Fala aí pra galera como que é esse podcast. Pois é, eu que sou cacique lá do Biologia em Cito, a gente faz divulgação científica em biologia de uma maneira mais leve, de maneira que a gente possa alcançar mais as pessoas, a gente não falar aquela linguagem toda técnica que ninguém nem entende nada, então a gente traduz um pouco a linguagem da ciência para falar para o máximo de gente possível. A gente está fazendo até agora inclusive uma série chamada Biometacast, que a gente faz interação com outros podcasts. Então a gente já falou com o pessoal lá do Morcegando, com a Erika Munhoz do Morcegando. Vamos falar também com Outras Costuras, que é um podcast da Rita Andrade, professora lá da Federal de Goiás, sobre costuras, sobre roupas e a moda brasileira. E a gente tá nessa também, de fazer podcast com outras pessoas, que a gente não gravou com o Chorume também, se vocês aceitarem. Opa! A gente pode levar o Zop e falar em pessoas que parecem baleias. Nos rinocerontas. Como é a gravidez de uma rinoceronta? Biologia marinha, lá, uma jubarte. Mas... bom falar de forma simples, porque tem muito mais gente ignorante no mundo do que a gente sabe. Então você vai abraçar um tanto de gente muito maior aí. Como parabéns. Não poderia faltar aqui, Thiago Moretti fez um comentário. Como engravidar uma senhora de 67 anos que mora em Americana, biologicamente... Deixa eu explicar que o mora em Americana é só um detalhe, não é uma coisa específica. Como engravidar uma senhora de 67 anos biologicamente. É para pegar as condições climáticas. É, meio que... Não precisa do logradouro, né? Mas tá certo. Então, Biologia em Cito tá em todas as plataformas conhecidas do mundo, Ricardo? Tá no Spotify, tá no Deezer, tá em tudo quanto é lugar, tá no Podcast Addict, tá até no nosso site, do biologiaemcito.com.br. Indica um episódio aí que você acha que, pô, dá pra se masturbar ouvindo esse episódio. Olha, um episódio que as pessoas têm gostado muito é o BioArte, que é a nossa série que a gente fala sobre artigos científicos. BioArte número 1, que a gente explica realmente passo a passo, parte a parte de um artigo científico, o que é, do que se trata, para que serve, por que está ali. Mas é um que eu gosto mais é o BioNews, que é a nossa série sobre notícias ligadas à biologia, que é Conama, Mariana e Ciência que Engana. Que a gente fala do Conama, fala do acidente de Mariana, que fez aniversário, acho que de 5 anos, ano passado, e de pseudociências. Eu tava achando que era o nome dos integrantes. O Zop achou que era o novo Power Rangers. Conama! Mariana! Jade Dragon! Jade Griffle! Ai, cacete. Temos a doação aqui de Fabrício, que deve ter mandado um sticker super legal que a gente não consegue super ver. Maneiro. E temos Danilo Rua mandando 2 euros falando a biologia por trás da calvície. Um bom tema aí, ó. Um bom tema. Ah, boa, é que com a evolução, os seres humanos vão perdendo coisas inúteis, né? Tipo, cabelo. Tipo a possibilidade de se reproduzir, né? Exato. Tem tanta criança abandonada, adotem, cara. Autoestima, vai perder. Vai perder coisas que não precisa. O ser humano vai perdendo essas coisas inúteis mesmo. Então, ouçam lá Biologia em Cito aí para ouvir a bela voz do Ricardo falando sobre artigos científicos, falando sobre os Power Rangers aí, Conama, vai ver. E eu gosteando aqui, Douglas Ganso, rapaz, também um conhecedor de planaltos, planícies, e por que não dizer fiordes também, não é? Não vem inventar aqui, não. Pior que não. Fire Ranger, puta que pariu. Pior que Bombinho dos Power Rangers. Muito bem, então antes de começar esse episódio, vamos para os nossos recadinhos. Ó, agora é só o Zop tá de camisa. Da onde vem essa camisa, porra? Bis, 14 bis. O cara vestiu essa camisa aí, eu nem vi, rapaz. Tinha que botar o uniforme, tinha esquecido. Eu pra tirar minha camisa, precisei quase cortar ela, tanto que o suor gruda na banha. E por que dois números menores também, né? Porque cresce por semana esse cara. Muito bem, eu vou começar com os nossos recadinhos falando da nossa Little Loja, né? Onde você compra as camisetas do Chorube, várias canectas lá. Tem caneca de café, tem caneca de chope, tem caneca de água, tem caneca de suco, tem caneca de chá. Você pode caneca aí, de sopa. Gabriel Asbar aí mostrando a sua belíssima composição. Você pode então ir lá em chorube.com.br/lojinha adquirir seu produto para mostrar para seus amigos invejosos que você tem e eles não, e aí aumentar a inveja deles. Também aí temos os nossos sistemas de doação. Você pode doar seu dinheiro aqui, né, pelo chá do YouTube, mas também você pode ir lá em chorube.com.br/padrim ou no nosso PicPay@chorube, você pode fazer as doações, onde a gente aí usa o seu belo dinheiro para incentivar a ciência desse país, não, mas para incentivar aí as belas travestis que nos massageiam e jorram na nossa cara aí seu sêmen delicioso. De forma biológica, por favor. Sim. Todo estudo científico, sim, exatamente. Mas então, inclusive, aí eu espero que vocês estejam anotando esses dados todos para eu analisar depois. Exato, sim, com fotos, claro. Fotos e vídeos estamos anotando. Sim. Estamos fazendo um book, chama Bookcak. Um Bookcak? É um Bookcak. É um book de fotos de bolos. Né? Muito bem, vocês têm alguma participação, algum recado que queiram dar aí ou não? Participação top? Ou uma participação? Uma participação. Não, então, gravei lá no Los Ticos, mas acho que ainda não foi pro ar. Ah, não, tomara que nem vá também pra exato, você. Exato, vocês vão cortar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aqui não afundar esse podcast, o que é isso? E eu acho que a Dani nem tava sabendo disso, hein? Fica a dica aí. Gabriel Asbar, algum recadinho que você queira? Não. Não, acho que podemos. Eu ia passar o código de rastreio do presidente da Dani, mas acho que não vale a pena. Não faz sentido. Até deixa chegar na Marina, sair causa de ansiedade, causa ansiedade. Código de rastreio causa ansiedade. Temos uma doação aqui de Repapa falando: o pessoal da academia Power Guido tá vendo vocês hoje. Obrigado. Ah, é a academia do Guido aí. Um bom jeito de malhar também. Temos Cristiane Santana falando: a camisa do Biz está linda demais, rapaz. Cristiane, que é da nossa equipe. Nossa equipe Cristiane lá do Sergipe. E podia estar gravando aqui hoje, né? Mas não tá aqui. Ela pode entrar na live aí e troca por ele, não? Não sei. Aí, ó, a Dani tá aqui. Aí. Olha lá, ela sabia que ela não sabia. Temos a doação de Lucas Fiore ali, ó. Falei de Fiordes aqui, o cara não sabe escrever, escreveu Fiore, mas tudo bem. Burro, né? Postem mais episódios do Spotify, please. Já maratonei todos, vocês são fodas. Ai, que bonitinho. Ai, que graça. Vamos postar assim se a gente quiser, fique tranquilo. A gente tende a querer. Mas deixa eu dar a dica pra ele, que se você já maratonou tudo, maratona de novo, eu tô pra minha quinta, sexta maratona já. Que tesão, ouvir. Aí eu começo a queniano referência. Muito bem, então sem mais recados, vamos para o nosso episódio maravilhoso. Aperta o botão certo da música, vai! Vai, Zop, dança aí! Estilo Miami Vice, vai. Miami Vice dança assim hoje em dia. O Zob faz parte da máfia cubana agora ali. É, a gente é obrigado a usar isso aqui, mas eu falei, mas se a gente não usar, não é mais fácil de disfarçar, né? Que era pra ser secreta essa máfia cubana. Mas é a tradição acima de tudo. Tradição, o povo pergunta, o povo quer saber. Lara, a Lara aqui, ó, falou: cheguei chegando, não entendi porque o Zop não tá pelado. Aí, ó, tá vendo, só? Em breve estarei. Lucas Trevisão falou: amostra as tetas. E Paulo Padovese aqui, garoto vaca, deu uma dica: maratona e tocando os episódios ao contrário, alguns fazem mais sentido, né? Mas Gabriel Asbar, você, o menino da voz de mel, o menino aí que tem o armário, o guarda-roupa combinando com a porta, combinando com a mesa, combinando com o piso, rapaz, que não combina por a cor com os olhos. Você é um cara que combina com tudo aí. Combina com o título desse episódio, com o título de todos os episódios. A sua voz combina com tudo. Gabriel Asvar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é sorte no azar. Sorte no azar, rapaz! Muito bem, não entendi porra nenhuma. Então, eu vou falar de histórias que tive sorte em quase não ter azar e tive azar porque quase não o tive azar sorte. Teve sorte. Verdade, você, né? Ou você tava tendo os azar e teve sorte ou não foi uma sorte? Eu vou falar. Quando você acha uma moeda na rua, sorte. Quando sorte. Você perde uma moeda, azar. Agora, quando você é tão sortudo em ter azar, aí é sorte no azar. Ah, você acha a moeda, mas ela tá soldada na rua. Você, quando você abaixa pra pegar, alguém vem e arranca suas calças. Você acha a moeda, põe a mão no bolso pra guardar a moeda, só que ao puxar a moeda, derruba 50 reais. Sorte no azar, pô. Mas ganhou a moeda, então também foi um pouco de sorte. Se você uma moeda raríssima. A vida seguir seu rumo, rapaz, seria normal, tipo, mas aí você teve sorte no azar. É tipo um azar atroz, entendeu? Um azar canadense. Então vamos ter aí um episódio de sorte no azar, basicamente quando o azar tem sorte sobre você. Muito bem, hoje o Wesley Zop tá vestido de bicheiro aí, cara, interessado aí, então, sobre o tema sorte e azar, né? Faz parte, né, o jogo do bicho. Me diga aí, Wesley Zop, o que você trouxe como sorte no azar aí, o azar na sorte, azar no azar, azar no azar, sorte na sorte, diga lá. Vai ter algumas, eu vou pegar um pouco desses títulos, mas não sei se eu vou estar falando certo do que foi proposto o tema. Não, mas você sabe que a gente propõe um tema e fala o que quer depois, né? Então, é verdade. Então tô tranquilo, então tem um monte de história. É, um tempo, vamos dizer, uns 2 anos atrás ainda, o meu carro, o Indomável, que é um belo de um Versalão, não, ele estava na ativa. Não, 2 anos atrás. Mano. Não, dois anos não. Cara, 2018, 3 anos atrás. A última vez que esse carro funcionou, a Lupita não era nascida ainda. Mas ela tá com 2 anos, não tá? Quase 5, Zop, porra. Tá, 2014. Quando ele funcionava ainda. O Guido perguntou pro Ganso o que é aquela lata velha parada lá que nunca andou, bicho. Acho que a última vez que aquele carro funcionou foi quando a gente quase morreu naquele dia de Nossa Senhora de Aparecida lá, com os rojões virando pra cima da gente. Isso faz uns 7 anos. Mas serviu de escudo, tá vendo? Que porra, que top. É, eu acho que foi 2014 aí, o último ano do seu carro, só. Pode até ter sido 2014, porque foi antes disso essa história. Caraca, que você não tá postergando e arrumá-la, é isso? Pagando uma samambaia muito cara pra ter na garagem. Ah. É que a gente fala que faz 2 meses que ele tá parado, a gente fala. Não, 2014 faz aí 3 anos. Tá bom, então 2014, né? Tem problema, não. Mas aposto então, ainda que ele estava. Ainda está servindo como estufa, né? Pro crescimento capilar, que passa o tônico capilar, entra na estufa e ajuda o crescimento. Serve, quer dizer, eu não estou usando pelo jeito, mas serve. E na época ele estava na ativa, era um indomável. Eu saía na rua, as pessoas acenavam, ou estava balançando assim. Não, ou tava balançando para tirar a fumaça da cara também. Parece que era a cena. Às vezes parece uma cena. Porque ele tinha, parecia que 27 escapamentos, né? Porque a fumaça saía de lá do carro. Ainda mais no dia que eu tirei o filtro, eu falei, não precisa desse filtro aqui. Aquela cena do Volta para o Futuro que o cara abre o caminhão e aí sai o DeLorean, fumaça. Não, né? É o indomável saindo da garagem. E o pessoal acenando, né? Filha da puta! É um carro biodegradável, né? É biodesagradável. Daí, ainda ele na ativa. Quando depois de 7 anos parado o carro, começou a melhorar a situação respiratória do brasileiro, veio o Covid aí, rapaz. A americana tinha ganhado um prêmio aí de melhor recuperação atmosférica. Mas tá bom, mas ó, conta logo essa história. Ele estava na atividade e eu recebo uma ligação na madrugada. Que era para eu ir socorrer um camarada meu, que ele estava na. Aqui em Americana tem um lugar que chama Estrada da Balsa, que é. É uma estrada que vai para a Balsa. Então. Dá para entender isso. Balsa, ainda dá a entender isso, mas não tem nada a ver. É que é o bairro da Balsa. Então, não que é uma parte onde não tem asfalto, não temos comunicação. Não... Ah, é uma estrada mesmo, a definição de estrada. É uma estrada, exatamente. Não, porque a gente fala estrada, as pessoas podem entender pista, mas tem gente ignorante. Ah, é verdade. Então, parabéns, uma estrada de terra. Parabéns, Adesão, por sempre partir do princípio que os ouvintes são burros. Exatamente. Parabéns. Porque eu me basei em mim, e daí não, eu falo, deve ser igual. Pedagogicamente correto, parabéns. Aí. Exato. Isso não deixa de ser divulgação científica também. É verdade. É isso. Daí o carro dele tinha parado, que é aquele carro no telão, entendeu? Que não tá preparado. Fechou, provavelmente. Exato. Daí tava lá e falou: tava ele a namorada, falou: pô, você não tem como vir socorrer a gente e tal. Eu falei: claro que tem. Você que tem um baita carro. Não, 5 metros de corda. E o indomável é o guincho esse carro aí até o asfalto. Pô. Outra coisa, né, Aslis? O cara falou: não tem como você vir aqui 3 da manhã, né, o Zop, não. Porra, não tem, já tô dormindo, já tô de pijaminha. O cara falou: porra, mas tá eu e minha namorada, o Zop. Não. Vai ter lá. Vou pegar a corda, bicho. Por que não falou antes, porra? Me avisasse que tinha alguma coisa aí. Quando aí fui. Assim, eu pra ir escoltando junto, cara. É importante dizer que um dos problemas que o indomável estava tendo é que ele não estava marcando a quantidade de combustível. Mas esse é detalhe. Mas na hora que tirava da garagem, ele ouvia o chacoalhado do tanque, ele já sabia quando tinha. Dá pra chegar. Não marcar combustível não é problema para quem entende o carro, para quem sente o carro. E para quem sabe o quanto que ele está gastando ali por quilômetro, que devia ser 10 litros por quilômetro. Aí fui, amarrei lá no eixo dele, amarrei lá no meu, beleza, trocando ideia, dando risada, monta aí, vai freando para não bater, pelo amor de Deus, estragar meu carro, hein? Então, montei, Dei partida, andamos 10 metros. Acabou meu combustível. Só que daí, dois carros parados lá. Ficou dois carros parados. Só que um é intocável. A mina do cara teve uma ideia genial. A gente tem seguro, vamos chamar o guincho. Sim. O carro deles tem seguro, né? O meu não tava incluso. E daí chegou o guincho, rebocou o deles, colocou em cima ali da plataforma. Os dois vão na cabine. E aqui, ó. Falou! Foram embora. Mas teve uma parte que me deu forte. Que o cara falou, ah, eu tenho 10 conto aqui, tá? Ajuda no combustível. Eu falei, porra, obrigado. É. Obrigado. Agora, então, agora só empurra. Não, só empurra ele até o posto. Porque tava entre Americana e Limeira. O posto mais perto era para Limeira. Eu tive que andar só 10 quilômetros para chegar no posto. Lá comprei um galão. Comprei um galão com combustível. Porque e hoje tem 10 quilômetros. Galão, os caras não colocam combustível em qualquer galão. É, mas é a máfia dos galões, né? É, só, o galão foi, só o galão foi R$9. Não, só o galão foi R$15. Perceba que a namorada teve uma ideia excelente, porque se ela tivesse pensado simplesmente de tirar a gasolina de um carro e pôr no outro, você já tinha saído antes. Não, né? Mas não dava pra pegar, porque o dele era a gás. Não tinha, não tinha o do combustível ali. Porque alguns é a gás, mas tem a opção, né? Aí, Zop, você já deveria nem ter saído da sua cama. Um cara, que tem um carro a gás, cara, não é confiável. Não. O cara que tem um carro a gás é o pior tipo não, de pessoa que existe no mundo. O filho da puta tinha um carro a gás 1.0, que virou 0.25. Ele queria andar numa estrada de terra, mas é um jumento. Não, né, vai funcionar, bicho. Não vai. Não, e o cara tem seguro, ele queria economizar no seguro, pensou, vou chamar o trouxa. Economizar na ligação, porque o seguro cobre o guincho. Ele não teve que pagar nada daquela caralha. Não sei. Queria também, o guincheiro ia também estuprar os dois no meio da estrada. E olhe de testemunha, o guincheiro falou, não posso estuprar, né? Sorte deles, então. Né? Ele ia estuprar por causa da situação, não, mas é porque ia chegar lá e ver o carro a gás. Não, vai merecer uma estupradinha, que isso. E guincheiro, você não questiona o guincheiro. Fala, tá bom, faz parte, né? O pediram aqui no chat, rapaz, pra contar a história, que foi sorte no azar também, né, Gabriel Osmar? A história do indomável? Dos rojões, a gente? Os rojões, né? Sim, vamos contar. Sorte de vocês, azar o meu, né? Entendi. Uma vez o Zop chamou a gente pra ir numa bela passeata em prol do Dia das Crianças, né? Que ele falou que ia ser legal. Uma carreata, na verdade. Uma carreata. Ele falou, nossa, vai ser muito divertido. Vai ser top. O divertimento do Zop é muito. É baixa, né? Vamos caminhar 2 quilômetros todo mundo em trenzinho, pô. Sem camisa, vai ser uma loucura. Eu acho que a carreata de Dia das Crianças só pode ser divertida se as crianças estiverem dirigindo. Porra! Isso seria maravilhoso. Fica assim, aí a dica pra 2021. Aí. E aí, a gente foi assim, mas tinha um monte de caminhoneiro na carreata. Porque também era dia de Nossa Senhora de Aparecida, né? É sei lá, né? Eles deviam estar querendo fazer alguma greve, sei lá, alguma coisa assim. Mas eles estavam lá, então, você parecia um congestionamento, não? E a gente ficou lá, porra, sei lá, umas 2 horas nessa caqueta para chegar no... Pra andar 10 quilômetros. Chegando no objetivo final ali. E, pô, chegamos. Era um lugar, os caras iam soltar uns rojões em homenagem. Era um campo, um campinho de. Mas ia ter um churrasquinho, uns sorvetes. Não. Mas assim, quando fala fazer um churrasco e um sorvete, você acha que você vai chegar lá, vai ter um staff, né? Um equipe. Se você levou no seu bolso pra fazer, você faz. Se você não levou, se foda-se. Não tem. E o pior, e isso gerou cenas constrangedoras lá também. Mas acontece que. Todo mundo putaço, duas horas de carreata aí organizada pelo Top. Né? Todo mundo suado já... pra caralho. E os caras começaram a armar uns esquemas de rojão pra soltar no meio do campo, né? E a gente ficou olhando aquilo e pensando assim, eu até comentei com o Gabriel Asbar, assim, não parece muito seguro isso. Né? É, colocaram em vaso de xaxim ali. Colocaram que tinha papete o negócio, pô. Descrevendo a cena, tinha um campo aberto ali, os caras colocaram no meio do campo e todo mundo na borda ali, né, no perímetro do campo, fazendo o quê? Um churrasquinho, comendo um negócio, mas tudo em cadeira e tal. Falou, não parece um que campo, esse negócio... Era um campo também oficial, né? A metragem... Não, não, é. Campo, entenda campo, terrenão baldio. É, não era oficial porque tinha 28,5 por 32, então... Exato. Jamais. Mas você põe duas chinelas de cada lado, já vira campo. Já. Ah, isso é verdade. E aí a gente, nossa, mas não parece muito simples. Os rojões plantados, né? Os plantados. Os rojões plantados, e o cara acendia por carreirão, assim, né? É. Aí ele tava acendeu assim. Porque tinha uma areia seca, né? Exato. Aquela areia grossa. Ele acendeu assim, começou a estourar os rojões, só que eles tombaram. Os rojões simplesmente tombaram. Mas era óbvio. Do outro lado, de onde a gente tava, a gente falou assim, mas por que que tem uma fumaça naquele barranco ali? A gente se tocou, que os rojões caíram, bicho. Só que daí já caiu mirando na galera, né? É, e aonde a gente tava. E aí começou só um... caralho! Corre, corre! E aí a gente correu, né? Pô, vamos esconder atrás daquela caçamba ali. Daquela caçamba de lixo. Depois a gente viu que era o carro do Zob. O indomável. Mas cara, foda, que perrengue. Cara. Não, aquele dia... A Primeira Guerra Mundial ali. Aquele dia a gente andou pra caralho, sem motivo algum. Chegou e não tinha porra nenhuma pra comer, porque você tinha que ter levado no teu bolso pra fazer o E quem que leva uma churrasqueira nas costas durante duas horas pra fazer churrasco? Não leva. E depois ainda fomos coroados com tiroteio de rojão. É isso. Bom, mas o que vale é que ficou uma experiência inesquecível pra vocês. Pois é. Sim, aí, tem que ver o lado da sorte nesse azar aí, porque vocês participaram de um evento cultural, que é aquela guerra de espadas que tem no Nordeste com fogo, e sem precisar viajar pro Nordeste na época do evento. Olha aí, tá vendo? Fica aí, por que o Zop agora faz amizade com pessoas de 20 anos? Porque 20... não viveram. Porque os caras não conhecem o quanto ele é filha da puta. E que a gente quase perdeu a vida com esse cara. Quase perdeu a vida várias vezes. Não, mas a sorte no azar é que a gente não é nem aquela mãe, nem aquela criança que foi acertada. Eu saí de lá com dois olhos diferentes de certas pessoas. Né? Exatamente. Puta que me pariu, cara. O Ícaro falando aqui, vocês têm certeza que não foi mais uma tentativa de assassinato contra o Zop? Não sei. Pode ser, eu não tava ligado. Olhando por esse lado, eu não tiro a razão, então, de quem tentou aí. Olha, Zop até. Olha, até caiu, igual o Rojão, ele caiu. Mais uma tentativa aí agora. Os caras estão enforcando ele com o cabo da internet, né? Máfia cubana é assim, né, cara? É, vocês estão falando da nossa máfia secreta. E aí, Gabriel Osmar, o que você trouxe de sorte no azar aí? Cara, eu diria que eu tive uma época ali que eu era muito sortudo com cagadas de pomba. Tem gente que quer muito ter sorte ganhando a loteria. Eu também fui sortudo em ganhar vários presentes de bomba. Mas é uma cagada, hein? E vem na raspadinha, tem gente que ganha na raspadinha. Você ganha uma raspadolha ali, ó. Eu ganho na cagadinha. Aí você tem que ficar raspando, assim. E aí, continua. Mas, cara, tiveram vários eventos que eu falei, não é possível, eu acho que isso só aconteceu comigo. E dois assim que até hoje nunca vi alguém que passou por isso. Mas, cara, teve a clássica, que essa eu acho que todo mundo já vivenciou, de você chegar para abrir o carro e a pomba ter cagado na maçaneta. Uma pomba caga na sua boca, assim, quando você... Você acha que é um mendigo, mas ele disse que é uma pomba. Apesar que ele fez... merda, não precisa de uma pomba. Pesa duas pombas, aquela... A pomba não cagou, ela se suicidou na sua boca. Virou no avesso. É, essa é clássica, assim, e a outra. Não. Pombas fazem isso, é da biologia das pombas. Isso. Tá ele explicando que eu acredito. É da biologia do mundo, né? É. Exato. Mas uma comum que seria a pomba ter cagado na maçaneta do carro, bicho. Isso é de propósito, isso é de propósito. Escorrência, né? Mas então você conseguiu ver. Lógico, eu vi, mas porra, eu tive que entrar no carro pelo outro lado, né? Porque ela foda, é que merda de pomba, cara. O negócio é corrosivo ao extremo. É. Racha o vidro, que estoura toda a pintura, fica um buraco, cara. O negócio. A merda de pomba é foda, foda. Não, é aquele absurdo. Filme Alien, aquele filme Alien foi baseado em pombos. Aí, olha aí. Pouca gente sabe disso, cara. Tá vendo? E uma das vezes eu levei a minha mãe numa consulta. Eu tava esperando no carro, porque eu falei, mano, não vou ficar lá na. Se é pra ficar em pé na recepção, eu prefiro ficar sentado no carro, porra. Sim, faz sentido. E na época eu tinha o Corsinha, né? O Corsinha. Só que, cara, eu nunca tinha percebido que se você traçasse uma linha reta da parte superior. De onde começa a abertura do vidro, se você traçar uma linha reta, ele cai dentro do porta-objetos da porta. Mas eu não percebi, só que a pomba percebeu. A pomba, não é que ela percebeu, a pomba fez. Imagina aqui, ó. A porta do carro. Aqui tá. Tá a abertura do. A começo da abertura do vidro cai dentro do porta-objetos, cara. Ah, cara. E aí ela cagou. Passou pela abertura do vidro e caiu dentro do porta. E aí você olha a pomba, ela ali, ó. É um belo ângulo, rapaz. É... Mas eu sentado ali. Parabéns, ali, aliás. A pomba Pitágoras ali, conseguiu. Só ouvi um tuque. Falei, caralho, será que foi um coquinho, uma semente? Né? Não, foi uma cagada de pomba dentro do porta. Porta-treco, bicho. Eu tive que desmontar aquela porra pra conseguir limpar o que saía, cara. E o Jeep, René Corsa, ele não tem essa facilidade de se tirar ali. Né? Não tem. Aí, e esse porta-treco é junto com o acabamento do falante da porta. Então você tem que tirar tudo ali. Porra, tira a tapeçaria inteira. Não, pôr fogo no carro. Tem que pôr fogo no carro. Compensa deixar a cagada lá. Compensacional vez... seguro ou ligar pro Zop e limpar. Só que ele vai chegar e ele vai perceber que o spray dele tá sem água. Ah, daí você chama o seguro e deixa eu lá buscando a água pro spray. E cara, uma vez, não, essa eu desacreditei, essa foi improvável demais. Eu parei. Porque o par era meu no cruzamento, esperando os carros subirem, a porra da pomba cagou no banco, cara. Porra, mas... Ela passou entre os vidros abertos, cagando. E o pior é que a mesma pomba. Ela carimbou o cartãozinho, porra. cagar três vezes. Se cagar três vezes dentro do carro, pede música no Fantástico, velho. Ah, por poder, Gabriel, ela tava lá no filme. Ó, não me segura. Lá vem aquele otário. Lá vem aquele otário de costa. E as bombas segurando a asa dela, não? Não, Cleide! Eu vou lá cagar! Eu vou cagar no carro desse cara, eu vou cagar no banco! Não, isso é impossível, a física não pode. Impossível! Sim, eu posso! E ela pode mesmo! Um carro nunca cai duas vezes no mesmo lugar! Mas três dias segurando, fazendo os cálculos. Como a Cleide, bicho! Falei pra esse otário, eu não vi no meu território aqui. Ele não entende o aviso, esse merda. Ele não entende pombês, pô. Filha da puta, cara. E já que tem que ter um... Já que tem que ter uma sorte aí no meio do azar, que não era bem isso, mas vamos fazer dessa forma. Quiser por... Não, você vai falar de cagada de pomba? Sim, ainda. Matou uma pomba no espeto, é isso? Não matou a Cleide, né? Matou. Deixa eu só complementar, tem uma que eu me recordo muito, já fui muito cagado por pomba também. O foda da cagada de pomba é a mesma coisa de pisar na merda do cachorro, cara, é um crime... culposo, você é discriminado, você entendeu? Você é julgado. Exato. Você é um merda, o seu radar de pomba não ter funcionado assim. Mas você não anda na rua fazendo assim, porra. Uma vez eu tava indo pra uma entrevista de emprego, já faz alguns anos, né? Que ninguém me chama mais pra tentar me dar emprego, mas naquela época... Tá espalhando com... Né? Tá. E aí, eu coloquei minha melhor camisa. Coloquei uma camisa, pra você ter uma ideia. Não é camiseta, não. Coloquei uma camisa. E nem foi sem camisa também. Foi de roupa. Hoje eu iria sem pra mostrar todos os meus atributos. Mas, fui coloquei a minha melhor camisa na época. Pá, aqui andando no estilo câmera lenta. Ali, Beach Boys ao fundo, assim. E de um repente, novo clipe do Power Rangers. Exato. Vê uma cagada de pomba, rapaz, que começa no ombro e termina na barriga o negócio. Eu falei, nossa, a pomba explodiu no meu peito aqui, a pomba. Pelo amor de Deus. E aí, cara, ali foi... Daí você já fica abalado, né, pra entrevista de emprego. Entrei no banheiro antes da entrevista, mas tive que molhar metade da camisa aqui, né? Que já ficou transparente. Já ficou transparente, o cara do RH achou que tava tentando seduzir ele. E realmente tava, mas não daquele jeito, não é a técnica que eu uso. Mas tá. Continue, Gabriel. Mordendo o lábio, né? O último relato aí das cagadas de pomba, eu tava... inclusive, engraçado que nesse dia, cara, eu nunca pensei nisso, mas nesse dia eu avistei o Wesley Zop na rua. Talvez ele estivesse criando rolas já pra cagar em pessoas que ele não gosta. Tava adestrando, podia ser. Pode ser. Mas eu tinha ido encontrar uma moça que eu estava fazendo a corte, e daí, cara, acredite ou não. Antes de eu encontrar com ela, uma pomba cagou nas minhas costas. É só não virar de costa pra mim, né, também. Fica ali, ó. E daí a sorte foi que eu tive que acelerar o processo pra tirar a camisa, né, porra? Ah, porra, aí sim. É que respingou na nuca, né? Ah, mas daí falou que é gel, né? Você vê quando o cara é lindo de nascença, que ele tem a opção na cabeça dele já, eu vou acelerar o processo. Tem essa opção. Mas é isso aí, Gabriel Asbar perseguido por pombas. Ou o Zop me perseguindo com pombas, não sei. Foi o dia que eu vi você lá e... De moto. Você passou... Eita! Ei, metelão! Ei, Cleide! Daí vem e pousou no braço dele. Vai, Euclides! Euclides é minha outra pomba. E E aí, Ricardo Gomes, que sorte no azar você já teve aí. Ah, é, assim, tirando as coisas pequenas, tipo não ganhar sorteio, não ganhar na Mega Sena, essas coisas... Bingo. Não ganhar mas bingo. Mas isso aí, às vezes, é sorte por não ter ganhado uma coisa merda, entendeu? É. Arrebentar chinelo na rua, essas coisas pra mim não é azar, é a regra. É dia a dia. Azar é quando acontece na exceção. É justo. Por exemplo, muita gente reclama de estar assistindo as coisas na Netflix ou em qualquer outro streaming. Desculpa fazer propaganda, não foi minha intenção. Ah, a gente é patrocinado pela Netflix aqui. Ah, então tá bom. Por isso que tá tudo escrito em vermelho aqui. Deixa a gente vai indicar um filme aqui. É igual o Pombos Malditos, não é, Gabriel Asmar? Exato! Igual Altas Confusões numa passeata, igual aquele filme. Que tem todos os originais Netflix. Mas pode falar aí sobre aquele momento lá que você tinha dupla personalidade somente no Natal, Ricardo Gomes. Pode falar aí. Que outro não é? E que filme, hein, gente? Que emocionante. Vale a pena. Não, filme não, Zó. É história de Ricardo. Né? Ah, é, sim. Não. Mas dessa eu não vou falar hoje não, porque tá recente e ainda tem um trauma. Ah, tudo bem. Acontece, as coisas, você tá assistindo as séries, as coisas, e elas saírem do catálogo, né? Isso é normal. O que eu não sei se é normal, eu queria até perguntar para vocês, que são sábios, são pessoas experientes da vida, conhecedoras bacharéis. Por favor. Nobres diplomatas? Notáveis. Exímios. Vocês que são aí um corpo técnico, a bancada de juízes, que se é comum, se já aconteceu com vocês, você está assistindo um filme, num streaming qualquer da vida. Já aconteceu, já assisti filme. já várias vezes. Ah, sim. Até aí tudo bem, então. Até aí. Ok. E aí você pausa um filme ali para ir no banheiro, beber água e fazer qualquer coisa. E quando você volta, o filme saiu do catálogo no meio, enquanto você tava assistindo. Ai, caralho! Porra! Ai, do caralho, bicho! Só dei o pause, saí, voltei em 2 minutos... Não tava mais pausado, tava fora da janela. Ué, saiu sozinho, né? Sei lá por quê. O celular desligou. Vou voltar. Cadê o filme? Ué, cadê? Procuro, não tá mais lá. Procuro os referentes. Não tá... Tem a continuação, mas não tem o filme que eu tava vendo. Tem o prólogo. Tem o prólogo do filme. Os caras do Netflix só acompanhando o Ricardo assim, já, esse filho da puta assistindo Esquecendo de Mim. Pouso, tira agora. Tira agora, é 20 mil de multa por minuto a mais, rapaz. Ah, eu não sei se isso é comum, se é perseguição contra mim, se eles estavam também me salvando de ver um filme bosta. É isso que eu ia falar, às vezes no filme foi sorte. É, aí, sei lá, pode ter... Foi Jogos Vorazes, talvez tenha sido sorte. Ah, pensei que era a Sociedade dos Poetas Mortos, porque daí seria bem forte, né? Muito bem, então realmente foi um belo azar aí, acho que... Primeira vez que eu ouço falar isso na televisão brasileira. Tá na televisão? Oi, mãe. Estamos na televisão, cara. Mas aconteceu isso no programa de hoje, que o pessoal assistindo a live do Natal. Foi tirado do catálogo. Saiu do catálogo. Muito bem, bela sorte no azar de vocês. Vamos sobe a música para ir pro próximo bloco aí, meus queridos. Temos aqui um comentário de Bruno César falando: Cabo perseguido por pombas ou rolas? Pombas, rolas. que são as mais fáceis de adestrar. Ele tinha mandado aqui também um comentário falando sobre o Palmeiras. Não, mas blá, no... blá, eu queria dizer blá, que não... Ah, Muito atrasado. Dois anos aí, e é exclusivo pro Zop, rapaz. queria dizer que no Pombaflix, eu sou o mais assistido no Cagálogo, né? Cagálogo do Pombaflix. É assim, trazendo o lado biológico da situação, porque biologia dá para tirar de tudo, inclusive de dentro de pombas. Sim, é verdade. É, tanto pombas quanto rolas são columbiformes, então dá na mesma. É que a gente aqui sabe o que é, né? Mas tem ouvinte que é bem ignorante, podia explicar para nós aí o que é columbiformes aí. Columbiformes é o grupo que engloba pombos, rolas e esses animais, esses pássaros parecidos com ele. É, só para explicar para. O ouvinte que é mais ignorante, não são todos. Paulo Careca todos. Do Amor, que é burro pra caralho, então ele não vai saber o que é. Pô, Tatiane Vidal comentou aqui falando que eu não fui pra casa. Lógico que não, eu precisava daquele emprego. Você acha que eu vou pra casa? Tatiane é burra também. Nossa, que é? Ai, gente, depois eu ligo lá na empresa e falo, não fui porque recebi uma cagada de pomba. Eles têm uma crença onde cagadas de pomba é sorte e a pessoa tem sucesso, você perdeu. Não, isso aí corrobora até pra sua escolha. Falou, ó. Se um dia eu for cagado de pomba, eu venho trabalhar, porra. Não faltar com a Tatiane Vidal aí, não, né? Mostra sua resiliência. Exato. Ah, claro, porra. Uma vez, né, estávamos numa, com uma viagem... Uma passeata? Quase. Mas é outra passeata. Ah. Eu morava com a Jô na cidade de Ourinhos e a gente estava... A gente ia pro Gold, é verdade. A cidade das pessoas de coração de ouro, rapaz. E aí, a gente tinha uma viagem pro Rio de Janeiro. A gente ia pro Rio de Janeiro. O ônibus saía, acho que meia-noite. Alguma coisa assim. Ah, ia chegar 3 dias depois lá. Uma da manhã, né? Era alguma coisa nesse sentido, né? Era leito o ônibus ou não? Acho que era semi-leito, rapaz. Ah, mas já é bom, hein? Não, mas, porra, uma viagem de 32 horas. Já evita a trombose. Acho que era, dava umas 15 horas de viagem. Nossa, motorista, é rapidão, hein, bicho? Então, a gente ia, o ônibus saía, né, nesse primeiro turno da madrugada, aí, só que a gente ia para o Rio de Janeiro, ia ficar acho que uma ou duas semanas, alguma coisa, depois cada um ia para sua cidade, e aí a gente ia ficar um mês, né, para voltar para Ourinhos, então a casa tinha que estar impecável. Sim. Está ali, pô. Melhor possível. Não podia ficar um fatorzinho aí para fazer. Então a gente foi fazendo, até que, tipo, o ônibus saía 1 hora da manhã, vamos supor, deu 15 para 1, a gente tava em casa ainda, alguma coisa assim. Entrou uma pomba na casa. E cagou em tudo. E a gente morava a 40 minutos da rodoviária. Não. É, o cálculo tá errado aí. O cálculo tá errado, exato. Não, não vai encaixar, não vai encaixar. E outra, o resultado não vai dar. 40 minutos da rodoviária, quando você tá indo na leveza, não com malas, né? Então, sim. Mas 40 minutos a pé? A pé. Ah, tá. Ainda era possível, Não tinha carro, não tinha... Mas a mala tem rodinha, ela vira skate, cara. Não tinha ônibus naquele período. Mas por acaso você ligou pro Zop? Tentamos ligar pra mototáxis, ninguém atendeu, e por aí vai, tá? E, rapaz, o que aconteceu? Deu aquela abraçada nas coisas, enfiou na mala e vai. Vai andando. Mas vai andando meio correndo, meio trotando e fica aquele... Tipo, você tinha 40 minutos, você tinha 15 minutos para chegar um caminho que você faz em 40. Ah, aquela, mas... aquela famosa andada que uma perna anda, outra corre, uma perna anda, outra corre. E aí começa, Juju vai falar que é mentira, mas é verdade, começa a chorar, desespero, cãibras. Não, não, ela até concorda que você começou a chorar, deixou no chão, teve cãibra. Fermentação láctea, né, fermentação láctea. E por aí vai, cara, e porra, a gente chegou ali, fizemos até bem o caminho, chegamos 1h15 da manhã. Chorado, desesperado. Ah, eu não quero perder. Ah, porra, porque você é jovem, você não quer perder uma passagem. Na época, a gente gastou todas as nossas economias para conhecer ali o belo Rio de Janeiro, rapaz. E aí, só que daí levamos sorte no azar. Por quê? Porque o ônibus atrasou, cara. Ah, então sim. A gente não perdeu o ônibus. Só que aí levamos azar da sorte, porque o ônibus atrasou muito. Ele só foi chegar às 4 da manhã. O ônibus. Aquela situação que você tá louco porque você tá chegando muito atrasado. Mas quando você chega e o ônibus tá atrasado, você fica puto. Exato. Gera pra eu estar aqui esse ônibus. Eu prefiro, entendeu? Então você fica ali naquela dualidade. E o pior não era isso. O pior era eu o caminho inteiro falando: macho, macho, a gente vai perder o ouro. Macho, vai, vai, vai, vai. Caralho, vai. Pega isso daí. Eu não ia limpar a casa até agora. Foi sua culpa, Juliana. Vamos lá, a gente não pode perder esses 80 reais de passagem, porra, vamos lá, assim, vamos, carrega as malas, assim, mas ocorre um divórcio, né? No meio do caminho. Quando chega lá, o ônibus atrasa ali mais de 3 horas pra chegar, e aí, porra, fica aquela situação. Esfria a cabeça, vai, pede desculpa para a Ju de ter xingado ela. Recolhe o chicote, né? Recolhe o chicote, desamarra a corda. E daí foi isso, cara. Então tivemos sorte, depois azar, e depois azar na sorte. Mas aconteceu a viagem. É o que aconteceu, foi muito boa, e por aí vai, rapaz. Tivemos essa aí. Viagem que o Porta dos Fundos agradece. Sim. O Ganso todo final de ano. É. Você percebe que talvez os dois tenham chegado num limite de exaustão, que eles desmaiaram no meio do caminho e sonharam com a viagem que eles tiveram. Duas semanas no hospital, né, na verdade. Foi, a viagem foi no leito, mas não foi no ônibus. O Renan mandou uma doação de R$5 aqui. E o Bruno César também mandou aqui uma outra doação falando: o capítulo de RPG vai sair ou não? Estão esperando o Jovem Nerd e Azaghal, deixa eles pra lá, vocês são muito melhores. O Renan Cirilo, ele mandou a doação e depois mandou o comentário, que ele é muito esperto. Né? Ele falou que não sabia que o Gabriel sofria de microcefalia. O fone dele é um fone de tamanho normal, mesmo que colocaram um headphone numa bolinha de golfe. Eu amarro aqui em cima pra ficar os dois fones aqui. Pô. E o Renan Cirilo faz isso mesmo, né? Ele vai colocando fones de ouvido. Fones em bolinhas. E esferas de tamanho diferente. Ele tem esse fetiche, né? Ele vai fazer. É um artigo científico que ele tá. É, porque ele sabe exatamente que é uma bolinha de golfe. Quando sair o artigo, fala comigo que a gente comenta lá no Biologia in Situ. Olha aí. Assim que o Renan desenterrar o podcast dele que tá na inatividade... Tá em pausa, tá em férias. Tá em pausa, tá em pausa. É uma pausa de 3 anos aí, né, gente? Ah, é não, o tempo que eu tinha o carro, parou de funcionar o carro, parou de funcionar na trilha. Acho que era o mesmo host ali, né? Só que o Zob tem mais esperança de que o carro volte a funcionar. Ah, não, o meu carro é possível voltar. Né? Só que a diferença é que o... a hospedagem do podcast é muito mais barato do que naquele carro gigante. É verdade. O Zop aumentou o IPTU dele esse ano, porque os caras acham que o carro é área construída ali. O pior é que aumentou tá mesmo. Tendo levantamento de drone aqui em americano, eles levantaram como aumento da residência dos outros. Aquele ali não mexe, é um cômodo ali, pô. É. 5x5. O Zop, o que mais você teve de sorte no azar aí? Cara, vocês falaram de busão. Lembrei de uma história que envolve este meio de transporte tão utilizado e popular. E, meu, na minha época de namoro, de 8 anos de namoro e tal, a minha ex-querida, ela fazia ciências contábeis no outro lado da cidade da onde ela morava. Então, tinha que atravessar ali. Atravessar a Americana não é tão longe. 15 quilômetros, mas a gente fala atravessar a cidade parece bem longe. É que para nós 15 quilômetros é longe. 15 quilômetros é longe pra caralho. Não, e quase uma ida na rodoviária. Exato. Lembrando que ela morava num extremo da cidade. Né? Então, estudava no outro extremo. Tinha que atravessar. Exato, atravessava literalmente a cidade. Daí, ainda mais ela... dificultoso, por quê? Porque ela tinha que seguir o caminho do ônibus, né? Ah, sim. Ainda tem essa. Daí, o que acontece? Ela trabalhava durante o dia, a semana toda, das 8 às 6. Depois ela já saía correndo, ia para a faculdade. Depois da faculdade já ia para a casa dela. Então a gente não tinha muito tempo de se ver durante a semana. Então um dia ela saiu mais cedo, que por acaso não tinha aula. Ela falou assim, tá a fim de, sei lá, dar um rolê, tá a fim de dar uma bendada. Tá a fim, falei, porra, vamos nessa, né? Aí ela pega. Falou, é você, Wesley? Vai você mesmo, vai você mesmo. Ah, tá bom, tá. Eu falei bem dada, né? Ah, tá. Pode ser só uma dada mesmo. Vamos dar uma. Uma bem dada no seu quesito. Seu nível, aí, seu nível. Sorte dele no azar dela, né? Porque ela tinha um busão, o busão tava no ponto ali. Daí ela ligou e eu falei, não, eu vou aí, te busco. Porque ela podia pegar o busão, descer até minha casa. Não, eu falei, não, vou aí te buscar. Que isso? Com o indomável, porra. Não, com a moto agora. Ah, ufa. Moto. Então era possível. Daí, peguei a moto, deu na metade do caminho, furo o pneu da moto. O da frente ou de trás? Ou de trás, porque o da frente é chão, né? Furou o da frente, você vai pro chão. Por onde traz, eu com o pau duro querendo ir lá buscar ela, falei, puta que pariu. Daí pega o celular e fala, furou o pneu, vai de busão mesmo, que até eu achar a borracharia e tal. E daí ela falou, porra, Wesley, não nessas palavras, né? Tipo, ok, depois, né? Que pena. Primeiro ela falou, liga pro otário do Zop, que ele vai te ajudar e deixa a moto dele aí com você. Ele, não, eu sou o Zop. Não, claro. Assim. Daí ela pegou, ela esperou ali meia hora pro outro busão vir, que era o horário que ela sairia normalmente. Só que o ônibus que ela poderia ter pego e não pegou, teve um acidente com o trem aqui da cidade, cara. Caralho. Então, foi sorte. O meu azar foi não ter conseguido ir buscar ela, mas foi sorte ela não ter pego essa porra desse busão. Que o busão foi esmagado pelo trem, bicho. Daí depois colocaram uma cancela, sinos, LEDs, pra avisar que o trem vinha vindo. Mas até naquele momento não tinha. Era um. Não, não passa, tinha cancela, mas. Vamos ver quem passa primeiro. Vamos ver quem vai primeiro. Mas tinha a porra de um alarme, sim. Tinha um alarme. Só que também mas, tinha. Então, foi sorte dela. Tinha no cu do cara de passar com o ônibus enquanto o trem tava vindo. Tinha um alarme, mas depois que atropelaram um busão cheio de gente surda, tiveram que fazer mais coisas. Incluindo o motorista, só tinha uma pessoa que ouvia ali dentro, né? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu tenho certeza que uma bomba tocou no alarme, corroeu o sistema elétrico e não tocou o alarme naquele dia. O pneu do Zop quebrou em cima do alarme do negócio. O os homens só preocupados em transar. Ele nem falou do Alan, ah, se foda essa merda. Nunca acontece nada nessa cidade, porra. Então, azar, né, Zop? Porque não, não azar transou. Azar meu, mas foi sorte dela, né? Não transou, ela concluiu um curso universitário e logo percebeu que ela precisava de você e terminou na Olha que sorte do Zop. Normalmente o Ganso só usa essas cartadas quando a gente tá jogando bilhar, mas aqui tá de graça. Não, mas aí o meu azar é ser amigo do Ganso, ele saber da minha vida. Porra. Foi a pior coisa mesmo na sua vida é ser amigo do Ganso, cara. Ele vai ser. Nossa, se ela tivesse morrido lá, hoje você tinha uma história bonita, as pessoas iam ter dó de você. Você ia transar loucamente em cima dessa história. Com tristeza no olhar, mas sempre bem requisitado. Em cima da cancela do trem. Caralho, eu nunca vi ninguém depois daquele acidente do trem. Daí as pessoas querem dar, rapaz. Ah, mas nem se for no pelo, você não vai me amar nem se for no pelo. Pessoas famosas. Não custa tentar, né, gente? Não custa tentar. Pior que parece até que foi isso mesmo, né? Porque recusou pessoas famosas, né? Pessoas. Hoje só, ele lá, só uma boquetinha pra meu coração bater novamente. Mas que azar, hein, você ia ter uma história muito boa aí. Hoje, hoje se veste igual o gigolosão aí, porra. Mas às vezes funciona, às vezes você pega umas chemalhas ainda. Então, tem a síndrome da bateria fraca, né? Só com chupeta funciona. Porra, é uma boa isso daí. Mas tá bom. E você, Gabriel Asmar, que sorte no azar você trouxe aí pra nós hoje. Cara, eu tive muita sorte e depois um azar grande, que cobriu toda a sorte que eu tive. Você investiu numa Bitcoin. Empresa de ônibus aqui americana, só tinha um exemplo. O único da frota lá, rapaz. Na verdade, eu era. Levava surdos mudos. Eu investi todo o meu salário numa empresa de seguros. De trem. Estamos a 190 dias sem acidentes, e daí falhou a porra do alarme, daí a gente perdeu tudo. Aí, Tizaninho. Mas, cara, eu no auge da minha fim de adolescência ali, né? Ontem. Meu auge de recém-adulto. Estava ali feliz pra caramba, porque tinha acabado de comprar meu primeiro carro. Mal sabia eu que seria cagado por pombas. um belo Corsinha prata, duas portas, com direção hidráulica. Você fala, porra, sensacional, carrinho ali. Só que tinha aquele zelo, né? Falava, porra, acabei de comprar o carro. Saí do estacionamento. Não vou andar mais que 20 quilômetros, né? Não. Saí do estacionamento. Hã? Passava um pretinho no pneu. Pretinho no pneu, pá. Cheguei do estacionamento, pus o carro na garagem. Falei assim, não vou sair com ele hoje, pelo amor de Deus. Gastar. Olha o cheiro de novo. Olha o cheiro de novo. Aqui, ó. De peido novo, né? De peido novo. Aí, nessa noite que eu tinha acabado de pegar o carro novo, saí para as nights aí. E conheci uma bela garota. Só que papo vai, papo vem, acabei não ficando. Concluindo a corte. Porque não quis, que fique claro. Não, porque não tinha sido cagada de pomba. Exatamente. Não foi um impeditivo, porque a pomba não tinha me cagado. Não, então, tinha desculpa para tirar a roupa ali. Exato. E até aí, nossa, só sorte ali, pô. Podia marcar de encontrar outro dia, trocamos números de telefone, etc. E no dia seguinte, era um sábado, eu ia trabalhar no sábado de manhã. Olhei ali uma bicicleta, uma bela bicicleta que eu tinha na época, e o carro, eu falei assim, cara, tão perto de casa, não vou de carro. Não vou de carro, vou de bike. 10 quilômetros, não vou andar de carro. É uma época que o Gabriel tinha 3 empregos. Exato. Não, dois empregos. Maqueteiro que faz maquetes, que era de 2 empregos, exato. Era 2 empregos, eu trabalhava das 7 às 5 e das 5h30 às 9 da noite. E ao sábado. Exato. Só que daí eu falei, cara, tão próximo, 1,5 km, já tava ali. Bike, né? Porra, trabalhando 2 anos indo e voltando de bike, já tava tranquilo, né? Falei, vou de bike. Claro. Comecei a minha ida, só que era muito. Eu sofro de um problema do caminho automático. Ou seja, todo dia de manhã eu saía para trabalhar e ia pro centro da cidade. E só de sábado eu não ia, eu ia pro meio do bairro, porque era outro lugar. Muito bem. No meio do caminho eu me dei conta, falei, porra, tô indo pro caminho errado, tô indo pro centro. Dei uma volta ali. Fez aquela manobra de bike de 10 exato. Minutos, você faz aquela aquele apresentação. Drift, RL. BMX. RL. É uma bicicleta dele apresentação. Então ele já ficou com um monociclo. Era dobrável, ali. Exatamente. É. Não, fiz aquele downhill ali. Pá. Exato. X-Games. Finalizando num BMX, fui até convidado para jurado nas Olimpíadas agora, mas preferi não, porque eu tô meio na inativa, né? Ah, sim, você é muito humilde. Viu? Mas, o que aconteceu? Para quem conhece aqui a cidade, contornei o Campo do Guarani e... Você sabe que é só aí... eu e o Ganso aqui que conhece a cidade. Sim, né? Sim. Temos... Eu nunca passei nem perto. Do campo. Temos ali um triângulo, apesar porque... Você teria passado aí do campo ainda fazer aquele jogo de bicicleta com... aquele gol de bicicleta, literal. Exato. Artilheiro do time do Guarani, que seria, porque faz 5 anos que eles não fazem gol. Exato, exato. E daí, ali tem o time tinha morrido no acidente de ônibus do trem ali. Ali, tá bom. Atrás do campo ali, a gente tem duas ruas, uma que sobe e a outra que vem descendo, e elas se juntam ali. Então forma um triângulo aqui, que seria um canteiro, ok? Então, vindo o carro depois você pode fazer o desenho, porque eu não entendi direito. Não, manda o projeto da cidade. Eu vou mandar. Não, eu vou mandar um projeto humanizado, tudo, um GIF mostrando como foi. Com a maquete, agora você sabe fazer. Isso. Obrigado. E daí vinha um carro. Pago R$200 nessa maquete aí da cidade. Tô pagando bem. Pagando bem. Maquete tamanho real. É, não tenho mesmo pra fazer, bicho. Tá bom. Desmata um lote na Amazônia, que hoje em dia tá fácil, e faz a maquete tamanho real. É, boa. E biodegradável também. Papel machê. Vinha descendo um carro, eu falei assim, vou parar aqui no meio do canteiro, espero ele passar e continuo o meu caminho. Parar empinando, né? Opa. Esse foi meu erro. Quem para no meio do canteiro, né? Canteiro é lugar pra... Claro. Não para no meio do canteiro. Canteiro é uma terra sem lei. Ah, canteiro é de quem chega primeiro. É exato. O canteiro não tem leis de trânsito. Não parei existe leis canteiro. De canteiro. Leis de canteiro. Não tem. É a lei do trânsito. Então você tem que estar no trânsito, não no canteiro. Exato. Então, quando parei no canteiro, me... Era canteiro me... alto ou canteiro pintado? Não, era aquele canteiro com tartarugas. Aquelas tartarugas. É baixo. Era claramente separado do trânsito do canteiro. Você tem certeza que não era um lago? Que estava com tartaruga? Era um carro. Mas era só tartaruga que estava extinta. Mas porque é o que eu falo, tem aquele canteiro que é só pintado. Sim, sim. É facilmente através de osmose. Transponível. Através de osmose, ele é facilmente aí colocado absorvido pela faixa. Ele é absorvido pelo trânsito, é verdade. Mas não, tinha as tartarugas. Parei ali no lugar seguro, imaginava eu. Quando ouvi uma bela freada e pensei, Alguém se fui. Quando eu pensei, o Deus já tava voando longe. E passou, veio um cara e bateu na I believe I can fly. O cara veio comendo as tartarugas. Que isso? Ele odiava avião. E daí veio todo o azar, cara. Porra, fui atropelado, não consegui ir pro trampo. A bicicleta cagou inteira, foi confiscada. O cara te deu um totozinho e você caiu de lado assim? Você voou por cima do carro. Direito. Qual é a primeira opção? Como é a primeira opção? Aquele totozinho que o cara bateu o retrovisor do seu braço. Assim. Escolheu aquele. E quem vive de manobras de bicicleta não pode pôr o pé no chão. Então bateu nele ali. Ai não! Caiu. Só deu aquele. Ou o cara bateu em cheio, você voou por cima do cara. As tartarugas que pegou assim nos braços. Qual que foi? Fuderam com as barras. Bateu em cheio, a bike foi parar embaixo do carro, eu fui parar uns 3, 4 metros pra frente ali. Ah, você foi atropelado, então. Foi uma bela atropelada ali, ó. Aí, só que no... O que acontece? Você foi? Você tava no canteiro ainda no fim ou você foi pro... Não, eu fui pro meio da rua ali. Se tivesse uma janela no meio do caminho, ele teria me defenestrado. Mas como não tinha, ele só me arremessou mesmo. A gente sabe aqui, somos cientistas, o que é defenestrar. Mas tem muita gente aqui que não vai saber o que é. Se pudesse explicar melhor. É atirar pela janela. Ah, é sim, claro. Falaram as pombas dirigidas. Era Cleide ali. Ah! Eu achei que defenestrado fosse ser atropelado por um Fenemê. Porra, aí sim, hein? E aí o cara aí prestou socorro ou não? Oi? Ele prestou socorro ou não? Obviamente que não. Só as tartarugas, né? Só a bike tava enroscando ali embaixo do carro, ele teve que sair, vai pra frente, vai pra trás. Ele passar por cima, entortou toda a bike. Aí, pra minha sorte, tinha um carteiro passando no momento, ele anotou a placa, passou pra... Ah, pensei que tinha entregado uma correspondência. Sim. Opa, passou a placa pra polícia. Que sorte a minha de encontrar aqui, Gabriel. Que sorte, você tinha encomendado aquele kit médico. Um vaso Ming. Aquele kit médico que você encomendou. Fatura da sua bike aqui. Coloca na boca do Gabriel. Abre a boquinha. Isso, muito bem, Tapatura. Deixa cair no sangue, não, pelo amor. Já que não tem condição de assinar, só carimba o dedo em vermelho aqui pra mim. Tá recebido. O cara saiu fora, meu. Não, saiu fora e a placa era fria. Era um carro de... Carteira é bom, viu? Objeto, até a temperatura. Objeto de furto. Feito de couro de jacaré, nem frio mesmo. Carteira encostou. Ó, tá fria essa placa. Placa fria, bicho. O cara acabou de sair da garagem. Resumo, né? Inverno. Fiquei 6 meses de molho, porque eu quebrei o punho e o braço. Fiquei 6 meses sem dirigir o carro novo. Só lá e quando foi dirigir, já não era mais novo. Já tava usado lá. Já tinha teia de aranha. E não concluiu a corte com a bela dama. Não, concluí, mas meia boca, né? Só tinha uma mão, porra. De ladinha. E aí passei 6 meses sem trampar nos 2 empregos. E em um, acabou. O segundo emprego acabou. A empresa fechou, talvez por falta de um belo funcionário. É verdade, só pode ser. E daí só foram azares em série, cara. Para você ter uma ideia, do dia do atropelamento até eu conseguir recuperar minha bike e não consertá-la, foram quase 6 meses, cara. E fora que não foi nesse acidente que os caras deu diagnóstico errado da mão. Exato, eu fui de ambulância pro hospital, os caras tiraram o raio-x do meu braço e falaram assim: não está quebrado, não está. Ele está preto, roxo e verde, mas não está quebrado. Esse osso pra fora, não é quebrado, não. Normal. Caído assim. Não, isso aí. É, a mão essa, sim, né? Essa leve inclinação de 30 graus com a mão é normal. E daí eu trabalhei uma semana com o braço quebrado, até que eu não aguentava mais de dor, voltei lá no hospital e falei: pelo amor de Deus, vocês tiram outra radiografia que essa merda tá errada. E daí realmente, o pulso tava quebrado em 2 lugares. Não sei se era tão visível assim. Mas isso é uma coisa que eu tenho que denunciar aqui, como cientista que sou, que médicos têm muita palavra com as pessoas acreditam muito nos médicos, mas médicos não são cientistas necessariamente. O médico aplica conhecimento de química e de biologia, mas o médico necessariamente não é um cientista. O médico não é sequer um doutor. Porque este desgraçado fez doutorado? Não fez, ele só fez a faculdade. Mas ele se acha doutor. E todo mundo sabe que doutor é quem manda encher o tanque no posto, que é o frentista que chama de doutor. É, o doutor, senão, é o capitão. Não existe doutor, pô. É. Outra coisa, né, Augusto? Não deu para identificar muito bem o raio-x, porque tava um pedaço do cano da bicicleta aqui no braço. a fatura enrolada. Na verdade, era o cano que tinha entrado aqui. Cara, viu o casco da tartaruga falando: isso aqui tá tudo inteiro. Porra, e aí foi azar mesmo, Gabriel. Ficou. Nem sei quando falar de tanto azar que teve nessa história. Não, tem até um azar do... Não sei se vocês sabem, mas aquela porra de... Que hoje eu acho que já nem paga mais, mas aquele negócio chamava seguro obrigatório, era para casos de atropelamento, as pessoas receberem um valor. Só que por acaso, assim, como o cara fugiu e não tinha placa, não era pago. Eu fui atropelado, mas não merecia. Só recebe se tivesse ficado alguma sequela. Se você recuperou 100%. Mas tranquilo. Os 2 meses que eu fiquei sem trabalhar e sem receber, não foi nenhuma sequela. Exato. E você? Eu tenho que falar uma agora aqui, né? Já que o Gabriel tocou no assunto bicycles. Né? Eu era numa outra versão de ciclismo, né? O Gabriel era... X Games, exposição, né? O Zop era ciclista de velocidade, porque gostava de colocar um short apertado. Exato. Eu era o ciclista clássico, né, rapaz? O ciclista... O que é? Defina clássico. Eu, em determinada época da minha adolescência, eu adquiri uma barra Ford, né, Wesley Soares? Barra Ford era top, viu? A barra Ford era o clássico. A barra Ford era a bike das bikes. A bike para não haver mais bikes. Né? E chegou a colocar um banco de mobilete na barra Ford? Isso aí é o top, é o auge. Não, a minha barra Ford era originalzinha, rapaz. Ah, banco de franja. Se tivesse um canibalismo entre as bikes, a única que sobraria era a barra Ford. Paralama, a bike pesava 112 quilos, né, rapaz? Feito de puro ferro. Tinha a churrasqueira ali, né, a garupa ali. Exato. Era original. Comprei de Milton, cara. Milton vendeu pra mim. Milton, seu primo, no caso. Não, era um amigo meu, vendeu uma barra forte, não queria mais. Deu, opa, cheguei pra minha mãe e falei: quero a barra forte. Vagabunda! Aquela barra forte! E aí, minha mãe? Já foi vestindo a botinha do Rambo pra ver se ela recusava ou não. E a mãe dele: não, pelo amor de Deus! Não. Meus pais, eles são meio anti-bicicletas. Não sei se eu já comentei isso aqui, porque... Não, pela fala de Gabriel Asmar, dá pra ver que americano não é muito seguro pra você andar de bicicleta. Não é um é exemplo. Assim. Não é um exemplo de cidade que ama ciclista, né, cara? É, não é, não é. Entendeu? Então eles eram meio contra, assim, né? Mas, porra. Eu falei, não é uma bike, é uma barra forte. Né? Pô, eles pensaram, pô, bike, capaz de atropelar o carro, não? Ele slides, tudo. Cursos da barra forte. Então fui lá. 30 conto pra ir na barra forte, cara. Uou. Preço na amizade. Pneu? Não, preço na amizade. Milton fez na amizade. Não, perfeita barra forte. Uma curradinha atrás da árvore. O quê? Eu nem sei se tava incluído no preço ou era porque a gente já fazia aquilo toda semana mesmo. Mas tá, a gente tava perfeitinha a barra forte, cara. Porra, chegou bonitona assim. Puta tesão, vermelha, claro, né? Não, era marrom, aí. Cara. Era marrom essa barra forte. Ficava marrom mais, militar, mais forte, melhor. Isso, marrom militar, aqueles detalhes assim em ferro cromado que os caras colocavam. Foda, foda. Tudo era de ferro na barra forte, até o pneu era de ferro ali. Era um monte de. A manopla ali era de ferro. Ela era esculpida em ferro. Ela era um ferro macio. Não andava, né? Não andava, mas bonita, era bonita de se ter, de carregar nas costas. E aí, rapaz? Dava pra você usar como bike ou se virasse como serra circular, né? Então era aquilo ali, era barra forte, perfeitinho assim, tá? Levei ela no bicicleteiro pra fazer aquela revisão, né, cara? O bicicleteiro falou, pelo amor de Deus, deixa uma semana comigo que eu quero transar com essa bike. Não, ele me ofereceu dinheiro ali, não, eu compro, cara, barra forte aqui, é original, pintura original. Cala a boca, cara. E assim, eu tô pensando em pintar ela, o cara teve quase um infarto, falou, não mexe com isso, cara, original essa pintura, pá, não, porra, tô com... Um belo espécime aqui. A maior tecnologia que o ser humano já produziu aqui em minhas mãos. O grau das barras fortes. Em épocas de Covid, você pode optar por um respirador ou colocar o paciente pedalando uma barra forte que ele se recupera de tanto tesão, cara. E aí eu fui dar a primeira voltinha, né, cara? Porra. E aí... Eu falei assim, ó, vou descer aqui a... Eu tô imaginando as UTIs com, em vez de respirador, barras fortes. Não, mas... É que ele faz isso, a barra forte original, né? Original é mais fácil ter respirador. Mas... Lembrando um episódio longínquo nosso, isso antes, o cara tem que fazer aquele exame, né? De puxar o dedo do cara. Se o cara peidar, é porque ele ainda sobrevive. Se não, morreu a criança interior aí. É, não, tem morreu. Que salvar. Não deu salvar. Ele ri de som de peido, tudo bem. E aí, cara, fui dar a primeira voltinha assim, falei, vou descer o Avenida Europa, né, cara? Porra, ali, ó. Vamos explicar que tem uma parte da Avenida Europa que tem um apelido ali de quebra-pescoço, só para o pessoal entender. É o mesmo lugar que o Zop desceu de carrinho de rolimã e foi parar no rio. E cair no rio. A inclinação de 100%, né? 45 graus. 45 graus. Quando chega 45 graus, o pessoal fala, ah, agora ficou plano aqui. Eu falei, aqui, ó. Vou, porra. Então comecei aquela pedalada, peguei embalo. E a coroa da barra forte é gigante. Então você consegue. Ainda tem tração na pedalada na descida. Tem. A pedalada acelera mais que o Ford de cabe. Você vai de 0 a 100 km em uma volta ali. E na descida, e o negócio de puro ferro, cara, começou a pegar uma velocidade que eu não tava preparado. Não sei se tem o freio pra tal. Não, não é isso. É, o meu coração falou, hora de frear, amigão. Mas o meu cérebro, aliás, o meu cérebro falou, hora de frear, amigão. Mas meu coração falou, você tá numa barra forte, cara. Você não quer velocidade. Freio. Não existe freio. Não quer velocidade? Quer velocidade ou não quer, porra? Eu falei, eu quero velocidade. Então pedala. Então... E foi. E não, ele tem uma mochila que tinha o paraquedas, aqueles dragsters. Que abriu o paraquedas pra frear ali. E aí você vai pedalando, bicho. Você vai pedalando. Então eu tava na sorte, eu tava com a porta. Não, você não tava, não. Você já passou do nível que ali é Deus que tá te guiando, cara. Não é mais você, né? É Baquetês, cara. Eu tava numa velocidade que se passasse em cima da água e corria, velho. Pra quê? E eu lá no rio, caído lá com o carrinho de rolimão, o ganso, mistura entre Deus e ciência. Você vai andar por cima das águas por causa da velocidade, cara. E você tá lá, daí, cara. Eu comecei assim, até que meu cérebro falou assim, aí, ó, deu merda, né? Agora você não vai conseguir parar. Daí eu avisei. Faz a curva, né? Porque a curva lá, você vai entrar numa rua plana e aí é só Isaac Newton, né, meu? Você vai parar no atrito ali, bicho. O cérebro falando assim, eu não tenho problema, porque eu sou a única parte que não sente dor, né? Mas vamos nessa. Teve que começar a xingar a bike pra criar um atrito ali, porque senão não ia parar nunca, né, bicho? Aí eu pensei, vou fazer a curva, só que eu não dei conta de fazer a curva por causa da velocidade, né? Não, mas olha aqui a curva do cara, tá aqui. Ele fez isso aqui, né? Não, em vez de fazer o... Ali, por causa da velocidade, uns 2 graus. Eu não tinha chegado nas aulas de física aí. Não raspou o joelho no chão, raspou o ombro no chão. Tem no meio de uma lixeira, cara, dessas lixeiras aqui de frente de casa, sabe? Essas lixeiras ali. Não, parece boa a lixeira, né? Isso, foi, eu dobrei a lixeira. O barulho parecia um acidente de carro, cara, que tinha acontecido. Foi porra. Não, e a barra forte, intacta a barra forte. Eu levantei, falei, ó, tô vivo. Levantou, sorte. Viu seu corpo no chão. Tô vivo. O quitão da bike entrou no meu braço aqui, cara. De entrada, pá. Daí eu tiro aqui 3 centímetros de guidão de bike. E vou, olho para minhas pernas, vai tudo ralado, do começo ao fim, né, cara? Tudo a bike tinha virado um 8, rapaz. Se eu olhava assim, ela tava 8. Mas um 8? Porra, um 8 foda. E fui subindo assim, né? Coloquei a lixeira meio no lugar, né? Pra ninguém, porque o meu problema ali era ter que pagar a lixeira, né? Porra, era o seu único problema. A falta de movimento no braço, cara. Fui subindo com ela, coloquei ela no fundo de casa. Cheguei em casa lá, veio os machucados, água buricada, né? Tudo certo, fiz o beabá. E aí, 5 litros de metiolate. Escondi da minha mãe, mas ela percebeu que fazia uma semana que eu não tinha coragem de andar de bicicleta, né? Não, e o rastro de sangue também ela deve ter visto, né? Conseguia dobrar o joelho, né? Porque tava tudo em casca, né? E aí eu tive que contar. Ela falou, tá vendo? Eu não devia ter comprado essa bicicleta. Você falou que era barra forte, mas era bicicleta do mesmo jeito. Ainda foi uma bicicleta. Continua sendo bicicleta. E aí foi isso, cara. Mas achei que estava com sorte de ter uma barra forte, mas é o azar de não ter habilidade para ter. É responsabilidade, né, cara? Não tinha. Não, o azar de ouvir o seu coração, cara. É isso. A velocidade é viciante, né, cara? Eu ali a 320 km por hora, em cima da barra forte, querendo mais. Estourando besouro na cara, passando carros ali, porra, em cima da barra forte. E os carros até facilitavam a ultrapassagem, porque eles paravam para ver uma barra forte original. Tá, óbvio, cara. Óbvio. Abrir um corredor, né? Passe. Aqui é coragem, pô. E é bom que essa live fique registrada, porque você já tá dando a ideia pro Velozes e Furiosos 18. A barra forte. Bikes. Eles têm uma barra forte para fazer um filme. Talvez efeitos de computador. Não. Eles conseguem. Lá eles chamam de Strong Bar. Né? E você, Ricardo Gomes, que outra sorte você teve no azar aí, cara? Rapaz, tem uma história da época que eu era atleta. Eu tenho histórico de atleta. Ah, sim. Gostaram da minha imitação? Gostaram da minha imitação do Temer? Foi boa. Foi legal. Linha do Faustão. Achei que era Dilma. A parte da Michelle ficou parecida. Então, eu remava, né? Na época da minha juventude, lá para os meus 15 a 18 anos. Remava? É, isso mesmo. Quem rema? Isso daí é lenda. As pessoas que têm que rimar. Ele era repente, fazia rima. Não. É, remava mesmo, remo. Aqui no Rio tem um lugar chamado Lagoa Rodrigo de Freitas, que lá tem os clubes de remo. Tem o Flamengo, tem o Vasco, tem o Botafogo. Bem. Eu remava no Flamengo. Numa das competições que tinha, era um barco de 8 pessoas e um xingador. O nome era timoneiro, mas o que ele fazia de verdade era ser xingador. O timoneiro, ele é um ex-remador que subiu na vida? Sempre fiquei com essa dúvida. Não, o timoneiro é a pessoa que queria ser remador, mas não tem o porte físico. Ele é baixinho, pequeno. Mas tem um belo gogó. Faz pouco peso no barco, aí ele é timoneiro. Mas ele é aquele cara que quando o seu carro quebra, ele para do lado e começa a dar palpite. O Ganso trabalhou um tempo de timoneira quando estava com a Ju atrasado para ir no ônibus. Né? Vamos, Ju! É isso mesmo, exato. É isso mesmo. Mas daí vocês não tem um pouco de raiva de ganhar a competição e o cara também ganhar um prêmio se ele não fez porra nenhuma? Não. Ou ele falar que foi graças a ele. No caso, o timoneiro do nosso barco era nosso treinador, então ele tava também. Ele tava ali. E outra coisa também, são 8 remadores. Mas existe um remador melhor que o outro? Ou daí um vai na ponta do barco, vai no. Ou é remoção? Igual, na verdade, você só tem que aguentar ficar remando ali. Assim, pra manter a ética. Eu falo que todo mundo é igual, a equipe tem que ter tudo empenhada do mesmo jeito. Mas como eu ia na frente, eu tenho pra mim que quem tinha melhor técnica ia na frente. Os outros seguirem a técnica. Mas eu tenho verdade, uma pergunta também. Quem vai no meio, né? Então, porque dos outros estão vendo quem tá na frente, ninguém tá vendo a técnica. O cara que ficava atrás. Não na frente do barco, na frente dos outros, na parte de trás do barco. Entendi. O cara que ficava atrás era teoricamente o pior remador, mas ele não sentia um certo remorso? Não. No meio do remo, dá pra você perceber que tá fazendo o corpo mole? Isso que eu quero saber. Remorso, pô. Dá pra perceber que tem uns treinos específicos também de você botar tipo um barco de 8 pessoas, mas você bota só uma duplinha de cada vez. Aí você vê de quem daquela dupla ali consegue entortar o barco pro outro lado, que o outro não consegue manter reto. Então tinha essas coisas também. É a luta. Direita, daí chega, tem que usar a esquerda, o barco entorta. É, porque fica ali cada um com um remo de um lado. Sim, cada um fica de um lado. Um tá com esse da direita, o outro tá com esse da esquerda. Se vai só aqueles dois dos 8, só os dois remando, os outros 6 parados, e o barco entorta para um dos lados, é porque alguém tá moscando. Tá remando mais. Entendi. Aí, numa das competições, a gente já tinha uma rixa com o pessoal da escola naval, que o pessoal dos militares também tem as equipes deles, além do Vasco, Botafogo, Flamengo, tem o pessoal das diferentes organizações militares, escola naval, fuzileiros navais, um monte de coisa. Aí a gente tinha uma certa rixa com a escola naval, porque ficava sempre um ganha, depois outro ganha, depois outro ganha, ficava nisso. E a gente quando tava... eles ganhavam, eles empurravam, porque escola naval... Não, mas aí é militar, aí as coisas de militar. E tirava a roupa, e no meio da lagoa. A gente chegou um ponto que a gente queria ganhar só para não ter que passar mais por isso. Claro! O Rodrigo às vezes ganhava e queria transar, o Ricardo às vezes transava, ganhava, queria transar no meio da lagoa, o pessoal falou, não é bem assim. Esse aí é o jeito exército deles, eles são da marinha. Eu quero ser da marinha! Eu fui fuzileiro naval por uma semana honorário, mas isso é outra história. Mas eles sabiam que você estava lá, né? Eles sabiam, eu usei uniforme, raspei o cabelo, fiz parte do grupo até. Muito bem. Fez parte do grupo até transou loucamente. Exato, é isso. Uma semana deu tempo de ter transado. Infelizmente, dessa vez a gente não ganhou, então não deu para ter a comemoração, eu perdi, mas... Mas quem sabe, passivo, né? Passivo, tudo bem, passivo. Né? Participei. Sim, exato. E numa dessas a gente estava empatado já em quantidade de vitória com a Escola Naval, e essa ia ser a regata que ia desempatar. E a gente estava lá, dane-se o Vasco, dane-se o Botafogo, a gente sabe que a gente ia ganhar deles. A diferença era entre a gente ali e Escola Naval, Flamengo e Escola Naval. Aí chega lá na hora da regata, estamos lá, nós dois, um lado a lado, um barco do lado do outro. Da partida. Ah, era motor o barco, então. Acho que é fácil, pô. É teatro. Eles têm que ficar fazendo aqui, né? Tem que ser nada sincronizado, né? Não, mas não tem remo, né? É mímica, é de mímica. Os remos é de papelão, né, bichos? É só... O juiz da partida. O juiz manda aí. Claro. E a gente começa na prova, a gente está na frente, a prova de 500 metros, até e metade da. Mano, remem, realmente faz diferença ou você já remaria se ele não tivesse ali? Remaria. Mas não sei se teria tanto ódio na remada. Exato. Tem o fato. E tudo, será que eu esqueci? Deixei a roupa no varal e o cara para de remar. É mesmo. Tem o fator de que esse desgraçado não sabe que a gente já tá aqui pra isso. Vamos fazer puxar como se estivesse puxando o pé dele pra dentro d'água. Aí, você era o primeiro, você tava de cara com o timoneiro, então. Sim, o grito que é lá pro número 8 tá aqui em mim. É bem isso mesmo. É no meio da prova, metade da prova, a gente na frente, visivelmente na frente. Que a gente fica acompanhando, a gente fica concentrado ali na remada, mas dá uma olhadinha aqui de lado para periférico. A gente na frente, quando a gente escuta uma porrada, um pow, assim, atrás, escutei atrás de mim. Eita. E do nada o barco começa a parar aí devagar, assim, ué, que é isso? Aí eu olhei para trás, tá um cara, o número 5, se eu não me engano, cara, terceiro atrás de mim, bem ali no meio do barco, que era justamente onde ficam os mongolões gigantes, porque é no centro do barco que tem que ter a força maior. Um dos dois mongolões gigantes da nossa equipe, né, que, querido para mim, muito querido, mas ainda assim um mongolão gigante, foi justamente ele que enforcou a pá. O que, que é isso? O que, que é quando você enforca o remo? Tá com raiva do remo. Dorme. Dá um mata-remo. Bem dormido. E aí o remo, que era o cara que tava na frente dele, que a gente apelidou de remo, desmaiou. Não, mas o remo, ao invés de entrar reto dentro d'água, ele entra meio torto. E aí quando entra torto, ele não consegue fazer a remada. Ele vai sendo levado pela água. A pá quebra. Não faz o papel de pá, ela não tá fazendo, ela tá fazendo de faca. Ela passa direto. Nisso, a parte dela que vai na água passa direto, e a parte dela que você deveria segurar, ela vem com a maior velocidade do mundo, com a maior força que ela já tava, na sua direção e te dá uma porrada no peito. Nossa, é violento. Caralho! Foi o que aconteceu com ele. Eu olhei pra trás e só vi os pés dele pra cima, assim. Ele tinha levado uma porrada nos peitos. Daí não tinha como continuar, porque quebrou o mundo rindo. Ele só tava ali. Mas não tem a opção de jogar ele pra água e continuar vocês ali? Não deu tempo. Mas existe essa opção? Joga o cara na água e continua. A gente tentou fazer com que ele só puxasse a pá dele e a outra pessoa, a dupla dele, puxasse a outra pá e eles parassem os dois de remar para os seis que tivessem continuarem. Para continuar equilibrado. Mas ainda assim, não deu. Tá nas leis. Acho que até pelas regras, até poderia fazer isso, porque a gente não estaria com vantagem sobre ninguém. A gente estaria em desvantagem. É. Mas ainda assim não deu, a gente ficou com... Não foi só que ele parou de remar, foi que a pá dele fez força na água parando o barco. Então a gente perdeu muita velocidade. E aí dali... Não, a gente nem terminou a prova. Dali o nosso timoneiro já embicou direto pro clube e fomos embora. Nem paramos lá onde era a prova. Não estamos nessa competição não, gente. Ele tava ali, né? Desculpa. Remy. Se escondo. Opa, puta que pariu. Já aconteceu, porque o barco tem que ficar numa linha reta ali, né? Sim. Esse é o trabalho do timoneiro. Dar um totozinho no outro e os isso outros caindo em... Isso é um dos poucos trabalhos do timoneiro, que é manter a reta do barco. Ele fica alinhem! Não, ele tem um timão ali que ele fica controlando com as cordinhas, que é um timão que fica atrás do barco, que é um leme, né? É um leme. É um timão. Aí muito desvio, perde ponta, tipo isso? O juiz chama atenção. O juiz da prova chama atenção se estiver saindo da sua reta, invadindo a raia da outra pessoa. É que nem natação, você tem que nadar na sua raia, você tem que remar na sua raia. Tem, e aí a gente já foi direto pro clube, nem terminamos a prova. Ele já puxou o cavalo de pau ali, né? Mandou quase 180. Porque mongoloide é mongoloide. Mas vocês pegaram esse cara na porrada, o cara que remou errado ali. Porque tem que ter dado porrada nesse cara. Aí é que tá a sorte no azar. Porque a gente teve esse azar de ter acontecido isso. E a sorte foi que foi um evento que nos uniu. Porque nós choramos juntos, nós apoiamos nosso companheiro que fez bobagem. Enfiaram o remo no cu dele, sim. O remo que ele tinha enforcado se vingou dele depois. Exato. Toma, Marcelo, usando na lagoa. Uhum. Pra unir o grupo. Pra unir o grupo, porra, claro. É, mas isso, a gente ficou mais unido depois disso. Foi a nossa sorte nesse azar. Ganhamos experiência. É a melhor do que ganhar uma vitória van. É. Pra que você quer uma medalha de ouro, você pode receber talvez um convite para a próxima competição. Exato. Claro. E o... Quando ele tomou essa remada aí, ele desmaiou ou só chorou? Pois é, ele é meio humano, meio gigante. Então, acho que ele não sentiu tanto quanto a gente sentiria. Mas o companheiro dele que tá do lado. Não, mas... Bate nele, que fica aqui, ó. Você trazendo a parte que você segurou no remo para o seu corpo, a outra parte da pá vai para frente na água e joga o barco para trás. Vai na cara do outro aqui, ó. Pá! Pô, mas o cara rima torto para caralho. Foi só nele. Ele levou duas porradas, inclusive, porque ele levou a porrada do remo dele na frente e ele levou a porrada nas costas do remo do cara atrás dele quando foi pra frente. Então ele levou duas porradas seguidas. Ele foi o que mais saiu prejudicado. Ele prejudicou todo mundo, mas ele foi o que mais saiu prejudicado, coitado. Muito, muito violento esse esporte aí, Wesley. É. Ah, perigosíssimo, amigo. Mais perigoso que isso, só pedalinho. Pedalinho. Porque pedalinho não é, você não é na velocidade, tem que ir na manha aqui, ó. Então, é. No pedalinho ali, pode vir uma bomba e cagar em você, rapaz. A bomba pensa, vou cagar naquele cisne ali. Ah, não, é pedalinho. Não, e se ela cagar no assoalho do pedalinho, fura e começa a entrar água. Você é doido. É, exato. Não, é perigoso. Chegamos ao fim desse podcast. Não sei se é sorte ou azar. Uma aula de remadas na marinha, rapaz. Como você entrar com seu remo forte e duro no meio de marinha. Entendi, foi isso que eu entendi. Muito bem, Ricardo Gomes aí do podcast Biologia In Situ. E aí, faça o seu jabá aí e dê seu tchau pro pessoal. Muito bem, muito bem. Você pode me encontrar no meu Instagram pessoal, @ricardogomesbio, mas eu prefiro que você vá mesmo lá no @biologiainsito no Instagram e no Facebook, ou no nosso Twitter no @bioinsito, ou no nosso site também, biologiainsito.com.br. Lá você encontra nossos episódios todos, temos aí... vamos fazer agora mais de 20 episódios que vai sair dessa semana. E nós temos convidados, tem gente a gente convidou já a Érica Munhoz do podcast Morcegando. A gente vai lançar o um episódio com a Thaís e a Cris lá do SciCast. Então tem gente do SciCast também com a gente participando. A gente está fazendo divulgação científica em biologia de uma maneira mais palatável, mais divertida, do modo como a gente consegue fazer. E eu queria até anunciar agora também as boas-vindas aqui para a equipe nova, porque nós éramos seis, não a novela, nós éramos seis na equipe do Biologia In Situ. Nós éramos seis pessoas na equipe do Biologia In Situ, agora nós somos 24 pessoas, nós estamos absorvendo 18 pessoas aí que vão amanhã a gente vai dar as boas-vindas. A gente abriu o edital, a gente fez processo seletivo e a gente está aí, vão entrar 18 pessoas na nossa equipe, então muito bem-vindos todos vocês que estão entrando da equipe do Biologia In Situ agora. A gente espera agora com a equipe aumentada voltar a ser semanais. Foi desclassificado. As horas que vai voltar o podcast. E aí... A gente espera voltar a ser semanais ainda esse semestre, de primeiro semestre de 2021, porque semanal foi só ano passado, esse ano não estava dando. Mas, e pode encontrar a gente lá, biologiainsito.com.br, nas redes sociais, pode ajudar a gente no Padrim, @biologiainsito, picpay.me/biologiainsito, a gente aceita aí, pode comprar as nossas camisetas, confecção Chorume! E, ó, eu posso alegar, sim, não só o Chorume que tá falando, o Biologia Insisto também tá falando, não deixa cheiro na teta. Não deixa. Pode confiar. Então a gente aí vai ter, em breve, essas camisetas do Biologia Insisto também à venda, já podem falar com a gente pelas redes sociais, entrar em contato, não temos a lojinha organizada ainda, mas se você quiser a nossa camiseta e a nossa caneca, que vocês podem ver lá no Instagram, então a fotinha da caneca, só entrar em contato com a gente e acompanha a gente, se torne um bio-ouvinte você também. Boa. Saiba mais de biologia e de pessoas chamadas Ricardo também, né? Sim, e se por acaso você for um sobrevivente de um acidente entre um ônibus e um trem, a gente tem transcrições dos episódios. Para você que não consegue ouvir, a gente tem todos os episódios são transcritos e fica lá o PDF da transcrição disponível no nosso site. Boa! Obrigadão, Ricardo. Espero aí uma vida longa e próspera para o Biologia In Situ. Espero que os ouvintes vão lá saber mais sobre biologia, sobre remadas gostosas no meio da lagoa. Isso acho que é mais em off que ele comenta, viu? Que importa é ser feliz, né? Claro. O Gabriel, tchau aí para a moçadinha. Bom, queria agradecer a presença do nosso convidado aqui, trazendo boas histórias, agradecer os ouvintes aí que acompanharam a gente, mais uma vez lembrar o parabéns para a Dani, e valeu. Espero que não tenha mais pombas aqui treinadas em a minha caça. Wesley, seu tchau aí pra galera. Eu também gostaria de agradecer estas duas lives que fizemos hoje. Obrigado aos ouvintes por acompanhar ambas as lives. Obrigado, Ricardo, de ter participado com a gente aqui. Parabéns, Dani. Parabéns, Laim. E é isso, cara. É top, hein? Top, hein? Top, hein? Muito bem, então obrigado aí você que participou, você que contribuiu aqui, você que comentou, você que assistiu, você aí que vai sair hoje para almoçar na casa da sogra e vai receber uma bela cagada de bomba aí, que vai aí te cobrir inteiro. Uma boa semana, que você tenha muita sorte no azar, azar na sorte, sorte na sorte, sorte na sorte e pouco azar no azar. Um abraço para vocês, até o próximo episódio, tchau, tchau!